com as informações. Do táxi até o ponto de espera, segundo a sua direita, no ponto de espera torre 1-18, decimal 62, ajuste 1020, 163-10. Ao 52, chama 209 só. Gente, livrando, eu vou chamar 1209, vou no meio até 4. Avião 80 com o ponto de decolagem, vento 160 graus, 10 mais. Porta em São Juliette. Táxi lento, inicialmente vai manter a posição em São Juliette. Ok, táxi lento, alfa informante da Juliette, 1604. Livre no 09, chama pro táxi no 889. 858, após a passagem de um Airbus 318 da OSHA, né, a computadora da Avianca Acauda. Inicia o pushback no 03, chama pro táxi. Pode transferir para a torre 1-18, decimal 62. 180, transfere. Chinem 9180, contato o radar na decolagem, subimos até o 340. Saída bomba. Sente, subindo ao 340 na Momo. Haveria possibilidade de voar Nisda da presente? E solicita? Nitsa, November Índio, Delta, Sierra, Alfa. Ok, aguarde. Tango Lima, Vitor Delta, sem identificação, desse mantenha o 050, chegada Mari. Descendo para o 050 na Mari, o Lima, Vitor Delta. Confirma a aeronave que chamou o solo? Confirma a aeronave que chamou o solo? 3858. Confirma as informações do táxi? Exato do táxi até o ponto superior da pista no zero, via de alfa, número 2. O ajuste 1020, torre 1 no 8, retorno 62. O 604, Graça Juliette, seguindo ao Airbus da TAM, seu portão 02. Seguindo a nave da TAM, portão 02, vou no 604. Controle Oceana 9180, solicita proa 310 para evitar formação por 30 milhas. Desvio 9180. Ciente. Usado táxi até através do 612, é 1889. Aguarda para prosseguir até o ponto certo. Mano, o nome é 04. Meu Bravo Alfa Tango, contato radar, vigilância, chegada a Mari, chame no ideal de destino. Até o ponto espera, via Índia Alfa no ponto espera, torre 1 na noite, decimal 62, ajuste 1020. Fica 310, decola 00, controle 208. 208. 3858, boa noite, ali mantendo 0. Bom. 6310. 6310, saída da PUCA, sobe ao 350. PUCA 350. Antena 9180, passar 160, chame o centro 2085, antena 2545. Aqui, primária, 1235, secundária, 1245, 435, bota o lado da marca. Mostra o chamante. É de 140 graus, uma dezena de nós. 89 ali, mantém cabeceira no zero. Controle 120, décima 8. Dezoito, 58, decolou ao 02. Chame o controle 120, décima 8. Bom voo e boa noite. Boa noite, São 3, 258. 3858, subiu uma senha 370, sai da mão, vigilância radar. 370, pode voar com referência, proti? Negativo, mantendo o perfil aguardando coordenação. Aguardando. 6313, desse se mantenha 2000, ajuste 1020. Esse é 2000, 020, chama 63, tudo bem. Santiago Lima, Vitor Delta. Desça e mantenha 3000, ajuste 1020. Para 3000, 1020, Vitor Delta. O Gol 889 está livre de decolagem da 1-0, vento é 1-40 graus com uma dúzia de nós. Vitor Delta, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa esquerda, proa 030, limite ao localizador, redução para 2109. Esquerda 030, limite ao localizador, reduzindo para 2309, curtiu? Firma. Desça inicialmente ao nível 120 restrito, voe proa de Itápeda presente para chegada a Mare. Tem um tráfego 12 horas, 20 milhas, mesmo rumo, mantendo 110, um Charlie 208. Boa noite, Gol 1889, decolou na resposta. 1889, submantenha 360 direto da El Vigilante. 360 direto da El, Gol 1889. Salvador, eu acho a NR6300. Você. Poderia solicitar junto ao Centro Recife da presente proa de Aru, para a gente evitar desvios mais à frente, que tem um corredor bem entre as formações aqui da presente para Aru. Que aguarde. Cima Vitor Delta para o localizador, curva direita na proa 080. Direita 080, Vitor Delta. Autorizado o procedimento para o Oceano 6313. Espera aí. 6313 autorizado, sinal LS, forma estabilizado. Desce até 2000. Ok, desce ao 2010, é autorizado e LS da 1-0. Oceano reportará estabilizado 6313. Mantém 1-2-0, está 3-3-3-8. 17 tal lock, o Lima Zeta Delta. Voador Lima Zeta Delta. Zeta Delta autorizado, LS, Zeta 2000. 2000, Zeta Delta. Xerém é 310, controle? Não, você escuta, prossiga. Tem condições de voar o Romeu Fox 018, da presente? Afirmativo, senhor. Ok, voe o Romeu Fox 018, Lima, o Xerém 6310. Romeu Fox 018 pro 6310, agradeço. Lima Vitor Delta, reduza para aproximação. Está seguindo o tráfego Airbus 320 da Oceané a 5 milhas à sua frente. 5 milhas à frente, positivo, reduzindo. O vento para o Vitor Delta? Vento de 150 graus com 109. 3398, controle? Consiga, aqui, batendo 20. Ok, vetoração para separação de tráfego e continuar a descida, curva à esquerda na proa 035. Tá, 339, esquerda, proa 035. Nesta proa está autorizado continuar a descida até 3 mil pés, ajuste 1020. Na proa 335, continua no 030, tá, 335. Estabilizado no ILS da 10, 6313. Complete final ILS, chama a torre na frequência 118.6, Oceané 6313. Completa, chama 118.6 no Oceané 6316, correção 6313. Lima Vitor Delta, complete final ILS, chama a torre na frequência 118.6. 118.6, Vitor Delta. Oceané 6310, chama o centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 12685, alternando 12545, Oceané 6310, boa noite. Boa. 13858, passa 150, chama o centro na frequência 12685, alternando 2545. 2885, 2545, boa noite. Boa. Zero. Autorizado o pouso, Oceané 6 no 3, o vento 140 graus, uma dúzia de nós. Autorizado o pouso, 910, Oceané 6 no 3. Sabe 6747, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte. Após, segue conforme o plano. Decola na 10, curva à direita, subida da EULE da Bride. 5156, transponder, controle em 120.8. Boa noite, autorizado Guarulhos 360, via APA Zulu 16, Bravo até o Zulu, rota conforme o plano. Decola pistão no zero da EULE da Bridge. Com curva direita, o transponder 5156 e o controle 120 do sistema 8, objeto 6747. O 6747, correto, cotejamento, chame em 118.62 para o acionamento. 118.62, obrigado. Cancelando, se possível, Lima Vitor Delta, base pela direita no 7. Ok, cancelado o plano agora aos 1-1, reporte interceptando o final da no 7. Reporte lá final no 7, Vitor Delta. Vitor Delta? Aéreo está. 7. Uno 889, passa 160, chama o centro 1251, antena 3325. 351, 3325, ou 189. A 3398, desse mantém a 2000, autorizado LX, X-Ray. Está pronto, autorizado interceptar o localizador em forma estabilizada. noite, Oceania 63, Zulu 13, vou na sua escuta. Alfa e Juliette, portão 4, mantendo a escuta da torre em 118.6. Ciente, então vai voltar no 118.612, Alfa e Juliette, 04. Vitor Delta, avistado de base para final, livre pouso na 17, o vento é de 150 graus, uma dúzia de nós. Vitor Delta, base travado final. Controle de Salvador, boa noite, 0.6, informação de guerra. Time chegada a Mari, vê se mantém a 3.000, às vezes chama 0.20. Autorizado de chegada a mar e desse mantém a 4.000 pés. Ajuste 1020. 4.000 pés, 1020, TAN 3305. Estabilizado no localizador, TAN 3398. 3398, complete final ILS, chame a torre, 118.6. 1815, TAN 3398, uma boa noite. 118.6. 118.6, TAN 3398. Van 9907, boa noite, autorizado chegada a Bonf. Desse mantém nível de voo 050, vigilância radar. Torre Salvador, boa noite, tá 3398 na final da 10, baixada e travada. Boa noite, 3398, avistado. O vento é de 150 graus com uma dezena de nós. O altímetro no 020, autorizado pouso na 10. 34. Boa noite, está autorizado para Fortaleza, nível de voo 370. Aerovia Apra Zulu 19. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida a Momo, transição frote, transponder 5146, controle 120.8, Codeji. Correto, cotejamento, chame para o acionamento na frequência da torre em 118.612, como na formação alfa. Zero 76, desça e mantenha 2000 pés, autorizado LFX-Rei, reforme localizador. Para 2000, esse reportará no utilizador, está com pequeno desvio aqui direito, que está no pessoal. Autorizado desvio, reporte no térmico da 3305. Pode dar.